Sua maldade o que restou, já vi louco cair no furador de moletom. Pede back se quitou e tentou fugir do furador de moletom. Só maldade o que restou, já vi louco cair no furador de moletom. Pede back se quitou e tentou fugir do furador de moletom. Tá de chapéu no barato pra arrumar sonhaço, ripando os loucos lombrado com os furador moqueado. Explode nunca nas favas, os moletom foi furado no corre, monstro pesado pra enquadrar os culpados. Os prematuro lombrado tá nos bolinhos dos malaco, vem derrubando o estado, espagaçando o soldado, agilizando os contatos só pra não ser enquadrado. Meu Deus, que mundo mudado, onde quem cai é os fracos. Foi nas vielas sem raça que um vacilão foi pro saco. Só vejo sangue coalhado, bulldog refrigerado, ao cemitério lotado e um coração em pedaços. Deu guela, ficou chapado e se jogou no estilhaço. Sorriu sem graça, o palhaço foi relembrando o passado. Já que é considerado, tem robôzinho que é pilhado. Não me conhece chegado, muito prazer, sou Sparro. Mas calma aí, é nóis que pá, eu paro pra respirar. Enquanto a guerra não acaba, o jogo vai começar. Vem reluzindo no escuro, brilhando que nem neon. Protege os peitos, sistema furador de moletom. Só maldade o que restou, já vi louco cair no furador de moletom. Pede back se quitou e tentou fugir do furador de moletom. Só maldade o que restou, já vi louco cair no furador de moletom. Pede back se quitou e tentou fugir do furador de moletom. Só maldade, aí meu truto é só maldade. A espuleta tá estralando em toda parte da cidade. As mãos engatilhadas, puxa cano, guarda cano. Aos poucos a maldade entra na mente dos mano. Eu sei o que eu tô falando, no passado eu tava ali, pronto pra tirar a pá, ver os vermes cair. No meio do moio tava nós, malandragem deu a voz. Mosca apagou de louco, foi mais um bicho feroz. Sem rateio é tiroteio, só os pipoca sai do meio. Se não sustenta a lombra, tá gelado porque veio. Paquistão é a mesma fita, Talibã tem os mesmo louco. Pronto pro sacode, pronto pra sentar pipoco. No frio da madrugada, no orvalho do sereno. 2, 3, 4 infratores no veneno. Nas magrelas dobra quina, guerra que não termina. Com menos de 18, os amuleto que fascina. Furador de moletom, brinquedinho criminal. Cospe chumbo carregado, revólver dragado mal. E a favela chora, tem sangue pra todo lado. Na escuridão do beco já se foi mais um finado. Então se liga, Jão, não breque no tambor. Um pouco mais de harmonia e ladrão, mais amor. Pelo nosso senhor, eu tô cantando e eu quero ver. O futebol lá no campão e menos rasgo da PT. Na banca dos covardes ainda tem uns que bota pilha. Se liga nas ideias e meu bom desengatilha. Vai firmar o sangue bom, mas se liga nos bang. Quem dá tiro leva tiro, é tipo efeito bumerangue. Só maldade o que restou, já vi louco cair no furador de moletom. Pede back se quitou e tentou fugir do furador de moletom. Só maldade o que restou, já vi louco cair no furador de moletom. Pede back se quitou e tentou fugir do furador de moletom.